à praia, Madé. Eu adoro praia. Scuttle! Onde é que ele foi? Cuidado! Desculpa, linda. Eu vou como ninguém, mas ainda não sei aterrar. Queremos que nos digas o que são estas coisas. Oh, uau! Uma tuca-barrosca! É muito elegante, muito elegante. Não há nenhuma madame que eu conheça que saia à rua sem ter uma coisa destas enfiada na tola. Tuca-barrosca? Porquê que não lhe chamam só malinha? Os humanos são muito complicados. Oh, pois são! E adoram engenhocas. Isto é uma furlita ou sarandonha. Os humanos põem isto aos pássaros quando lhes apetece dançar. O Sebastião ia adorar isto. Sim, mais do que nós. Curtir o sol e o mar eu vou. Estar nesta praia é um prazer. Logo dançar por sol vou ver. Protetor, muito sol faz mal, Madé. Não quero ficar mais vermelho. Ah, mas que lindo dia! A areia, o sol e o mar. A natureza sabe o que faz, Madé. Que cheiro é este? Até enjoa. Que cheirete! Não cheira nada! Ai não, então tira isso do bico! E vem daquela coisa verde! Scuttle, tu sabes o que é? Eu não sei, linda! Mas faz com que os peixes fiquem doentes! Sebastião, vem cá! Escuteiro, sigam-me! Sebastião, diz-me o que é isto? Eu não sei, Ariel! Os peixes estão a ficar doentes. Foram os humanos, com toda a certeza. Está a chegar à Atlântida. Oh, não. Temos de os avisar. Eu vou contar ao rei e é para já. Não. Vão aos escuteiros. Eu preciso de ti, Sebastião. E onde é que nos vamos? Vamos descobrir de onde vem esta coisa e fazê-la parar. Nós temos um alerta. Ariel, sempre que te metes nestas aventuras, eu até choro. Só espero que esta seja diferente. Ai, não, que não é diferente. É a pior de todas. É dali que vem a coisa verde. Venham, vamos investigar. Nós vamos para ali. Ariel, eu tenho medo destas aventuras. Elas fazem-me tremer como varas verdes ou varas vermelhas. Está bem, então podes ficar aqui de guarda, Sebastião. Boa ideia! Eu fico de guarda, sim? E se alguém vier, eu grito: cuidado, Madé! Sim, eu aviso tu. Mas isto está mal, Madé. O cheiro desapareceu. Ainda bem. Vamos embora daqui. Não, nós temos de ter a certeza de que ele não volta. Mas, linda, e que tal se tu tivesses dois guardas? Eu podia ficar a guardar o Sebastião. Ah, Scuttle, não brinques. Sempre te gabaste a tua coragem. Não me digas que tens medo. Eu? Medo? Não. Eu passo por baixo de grutas destas todos os dias. E tu ainda estás vivo? Madé, coitado de mim! Acabou-se a minha coragem! belo guarda. A Ariel quis livrar-se de mim. Não há nada que precise ser vigiado. Panheta, contigo vou fazer uma experiência. Uma de experiências. Eu fui parar as mãos erradas. Ei! Desta vez, eu vou fazer tudo bem. Não vou errar. Como contigo, Igor. Sim, um caranguejo eu vou criar. E será maior. E vai ter mais chicha. E vai ser uma delícia. Estou a sonhar! Estou a sonhar! Estou a sonhar! Nós não chegamos ali. O Scuttle sim. Vai tentar descobrir o que é que se passa. O Sebastião é que foi esperto. Ficar a ter cuidado. Opa, por momentos até pensei que estava na praia. Vivo, era bem melhor. Eu sei cantar, lo, e sei dançar, pirubidubidu, e sei assobiar. Ah, ou pelo menos sabia, e contava anedotas, mas agora não me lembro de nenhuma. Se calhar não estou inspirado. Eu posso fazer de pisa-papéis? Hum? Ou então eu podia afastar insetos, ou então assustar as aranhas. Dizia, ah! Mas tu falas, tu deves ser outra... experiência com caranguejos. O Dr. Vial foi longe demais. Demais. O tipo foi até a China, pá. Eu trabalho para ele, mas não te faço mal. Que ótima ideia. Vais ser a minha mascote. Oh, espera aí, Madian. Assim eu tenho com quem falar. Isto é muito sossegado, à exceção dos gritos. Espero que esteja tudo bem com o Scuttle. Eu desejo o mesmo para nós. Hã? Senti uma coisa a mexer. Eu não tenho ninguém para brincar. Nunca ninguém vem aqui a casa. Acho que sei porquê. E tu, queres brincar? Bem, talvez um bocadinho. Funciona. Fui eu que o fiz, mas a energia é do Dr. Vial. Desculpa? É o que ele usa para as suas experiências. Então é aquilo que dá poder ao Dr. Vial? Sim, é um moinho d'água. E é assim que ele faz as suas horríveis experiências. Ai, quem me dera desmanchar aquela coisa. Ah, anda, vamos brincar. Bem, obrigado, mas eu tenho mesmo de ir. O ataque do monstro caranguejo. Ei! Tem cuidado, Madia. Agora, caranguejo pirata, vais ter de andar na prancha. Isto não tem graça nenhuma. Não ligues, é só um monstro de brincar. Que é feito dos bonecos fofinhos que faziam twif, twif? Agora vou buscar-te a comida. Tu é que sabes, eu fico aqui e nem vou pensar em dar-te frosques. Ei, Madé, tá mal. Aí ficas em segurança, eu volto já com algas frescas. Vamos comer juntos. Oh, boa. Acho que o perdemos. Infelizmente, acho que também nos perdemos. Eu tenho de arranjar comida para o meu caranguejo monstro comer. Afinal, não há monstro que não tenha fome. Estamos presos. Presos e perdidos. E ainda por cima andou um monstro atrás de nós. E agora? Então aceitei ser aprendiz do Dr. Vial. Isso não é lá grande coisa, Maté. Eu sei, mas a minha família é pobre. O dinheiro faz-lhe falta. Eu acho que o teu patrão tem 10 parafusos a menos. Daniel, tu tens de deixar isto para trás. Olha que giro! O meu aprendiz a usar o que é meu para fazer experiências! Deixa-o em paz, ele não faz mal a ninguém! Mas vai passar a fazer, não é, Igor? Uns diazinhos a pão e água vão mudar essa atitude. Pobre Daniel! Pobre Daniel! Então, e tu? És o próximo. Desta vez, tu não escapas. Ariel, vamos ficar doentes. Já sei. O que é que tu vais fazer? Consegui. Então e tu? Hum. Toma, enrola isto naquela coisa tosca que está ali. Depressa! Ariel, a coisa está atrás de ti! Cuidado! Ariel? Sebastião? Olá, peixinho! Nós temos de salvar o Daniel! O Daniel? Quem é o Daniel? Um amigo, Ariel! Desta vez, vou ser eu o guarda! Caranguejo Daniel! Fala! Senão transformo-me num caranguejo humano. E se eu não ganhar o prémio do cientista mais louco de sempre? Fico muito triste. Sebastião é que sabia. Eu tenho de arranjar outro emprego. Nós conseguimos vencê-lo se pararmos o moinho? Foi o que o Daniel disse. Depressa! Temos de destruir aquela coisa! Como é que o vamos parar? Eu lembro-me que o Daniel disse... Quem me dera desmanchar aquela coisa? Desmanchar, hein? Deve ser uma coisa que se faz para tirar as manchas. Já encontrei uma solução. Eu vou usar esta barra maluca. Eu tentei salvar o Daniel, mas afinal mandei-o pelo ar. Sebastião! Daniel, tu estás bem? Sebastião, tu deste cabo daquilo tudo, hã? Não me agradeças. Agradece aquela amiga minha, O Sebastião está a falar com um humano. Oh, deve ser o Daniel. Graças a ti, eu nunca mais me vou envolver em situações complicadas. Deixo tudo para trás. Vou ser amigo de toda a gente. Exatamente. Muito bem. Agora que eu me vou. Adeus. Tata! Meu amigo assustador. O caranguejo fala. E eu é que sou assustador. Ariel deve ter conseguido. Ultimamente não tem havido nenhum sinal de poluição. Ainda há ali alguma majestade? Esperem aqui por mim que eu já venho. Vai à superfície? Uau! Esta deve ser a primeira vez. Umas tempestadezinhas devem resolver o problema. Eu sei que isto foi culpa da caranguejola, mas eu hei de apanhar aquele crustáceo! Nem que seja a última coisa que eu faça na vida!